Seja bem-vindo ao amor do Pai, que salva vidas. O Pai que multiplica. Em Jó tu vai ver que é o Senhor que tá em cima. Eu vim pregar o livro de crônicas de Jonas na tua vida. Como assim, disse Jesus? Abre tua Bíblia e Lucas. Coisas que só Jesus ensina. Hoje tem culto lá na esquina e a palavra vai tocar na tua vida. Coisa linda. Tu vai conhecer o imortal Deus. Se eu te converter, o cão passa mal. Bem mal, bem mal. Deus te livre de todo mal. Jogo bom, manda um pregador aí pra tua casa. Que Judas trai o Senhor. A Bíblia ensina. E hoje tô pregando pro Pai. E mudou o clima. Eu vazo orando com vontade, muda a vida. Quando ele vê que quando eu prego, a minha vida fica ungida. Eu tô no culto com um vaso, com as mãos pro alto, louvando a Deus com a Bíblia no braço. A eternidade só tem que ler a palavra e aceitar a verdade. Tô junto no culto com os de verdade. A estrada é longa, mas Deus te dá força e sagacidade. Não te abandona, corre, é só felicidade. Pregando aqui, nem Jesus agradou todos os vasos. Aceita Jesus, teu salvador. Tu vai conhecer o imortal Deus. Se eu te converter, o cão passa mal. Bem mal, bem mal. Deus te livre de todo mal. Jogo bom, manda um pregador aí pra tua casa. Que Judas trai o Senhor. A Bíblia ensina. E hoje tô pregando pro Pai. E mudou o clima. Eu vazo orando com vontade, muda a vida. Quando ele vê que quando eu prego, a minha vida fica ungida. Já tá vindo voz a cada dia que se passa. Deixa quando Deus voltar, a justiça não falha. Versículo do Salmo 9. Eu leio a palavra. Em Coríntios eu sorrio pra batalha e depois enfrento este lion. Meu compromisso com Jesus, eu sei que ele nunca me falha. Eu disse alto no culto, hoje eu vivo na palavra. Não varão larga do mundo, eu vi você pregar pro Pai. Antes que o diabo te ilude, vem conhecer o imortal Deus. Se eu te converter, o cão passa mal. Bem mal, bem mal. Deus te livre de todo mal. Jogo bom, manda um pregador aí pra tua casa. Que Judas trai o Senhor. A Bíblia ensina. E hoje tô pregando pro Pai. E mudou o clima. Eu vazo orando com vontade, muda a vida. Quando ele vê que quando eu prego, a minha vida fica ungida.